das duas o meu sentimento baixa a guarda. E o contato que tava bloqueado eu tô desbloqueando. E a boca que eu mandei pro inferno eu tô beijando. Com quem me fez mal eu tô fazendo amor. Tô só a bosta. Cachaça com saudade é foda. Recaída perigosa. Amanhã tô só a bosta. Cachaça com saudade é foda. É foda. Juntas duas o meu sentimento baixa a guarda. E o contato que tava bloqueado eu tô desbloqueando. E a boca que eu mandei pro inferno eu tô beijando. Com quem me fez mal eu tô fazendo amor. Cachaça com saudade é foda. Recaída perigosa. Amanhã tô só a bosta. Cachaça com saudade é foda. Recaída perigosa. Amanhã tô só a bosta. Cachaça com saudade é foda, é foda.